Fala aos Iruzarur. Jesus voltará. Muitos não acreditam na volta de Jesus. Temos, pois, de esclarecer. Primeiro, foi o próprio Jesus quem afirmou que voltará, nos Evangelhos e no Apocalipse. Segundo, desta vez ele não volta para ser crucificado. Neste fim de ciclo, apodrecido e gasto, tudo vai ser diferente, como revelou o vidente de Pátimos. Todos terão de ajustar suas contas, diante do divino tribunal, dentro da lei de causa e efeito. Será dado a cada um de acordo com as suas obras. Em suma, desta vez, os crucificadores é que serão crucificados pelas suas maldades. Fonte: texto do livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.